Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no livro de Atos. Nós estamos celebrando 2 anos da igreja em Contagem. E eu quero louvar ao Senhor pela vida dos irmãos que estão aqui, perseverando, trabalhando. Eu quero honrar a vida do Francisco, da Luciene, fiéis obreiros do Senhor nesse lugar, os diáconos, Márcio e Maria Alice, fiéis ministros do Senhor nesse lugar. Quero honrar a vida, Dona Conceição, Araci, Raimundo, Paulo e Érica, diáconos do Senhor nesse lugar. Eu quero honrar a vida do Silvano, da Arla, da Esther, irmã Liliane, essas irmãs aqui, que eu nem vou lembrar o nome de cada uma delas. Pode falar, irmã, por favor. Marina, Alice, tantos outros, o Marcelo com a sua esposa, a sua família. Eu me lembrei hoje aqui no meio do louvor dos irmãos Milton e Heleneuza. E nós queremos abençoar o Milton e Heleneuza agora. Eles estão lá numa cidadezinha ribeirinha, no meio da mata do Amazonas lá, e nós queremos abençoar. Senhor, visita-os hoje. Renova suas forças, abençoa-os nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Eu quero louvar ao Senhor pelos irmãos lá em Belo Horizonte, que têm semeado. Desde o primeiro instante que nós alugamos esse imóvel, irmãos que semearam, vieram aqui, trabalharam, se esforçaram. Eu lembro de várias coisas que o Nilson e a Beth, o Nilson falou assim: deixa comigo, pastor. Outros irmãos que não vieram aqui trabalhar manualmente, mas semearam recursos, oraram, e estamos investindo e semeando nessa região. E a gente tem visto Deus nos trazer edificação, ensino, maturidade e frutos, em nome do Senhor Jesus. Vamos começar um semestre maravilhoso aqui, onde Deus vai nos dar oportunidades de alguns cultos, crescimento, o trabalho com as crianças no sábado, alcançarmos a comunidade ao redor, e nós vamos terminar esse ano com muitos frutos de alegria aqui em Contagem. É o que eu proclamo, profetizo junto com os irmãos aqui, em nome do Senhor, em Belo Horizonte. Digam amém, em nome do Senhor Jesus. Livro de Atos é um livro que traz a história do nascimento da Igreja de Jesus Cristo nesta terra. Naturalmente que não é o nascimento do projeto de Deus, mas é o nascimento dos primeiros passos, das primeiras ações como grupo, como corpo de Cristo na terra, em Jerusalém. Lá em Jerusalém, o Senhor começou com 120 reunidos no cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a profetizar, a pregar o Evangelho. E logo na primeira pregação pública, Pedro falou do Evangelho de Jesus Cristo e 3 mil almas se converteram a Jesus. E ali nós lemos o livro de Atos. E depois, cada carta de Paulo, de Pedro, Tiago, João, e nós vamos descobrindo como era a igreja naqueles primeiros anos. E é importante demais para a gente continuamente nos lembrarmos de como era a igreja. Primeiro, para que a gente afaste do nosso hábito aquilo que não é da igreja, para que a gente veja, não, isso não tem a ver com a igreja de Jesus, mas também para que a gente valorize as coisas que talvez hoje não sejam tão fáceis de serem valorizadas, e que nesses textos sagrados nós descobrimos, isso é a igreja de Jesus. E eu tenho lido livro de Atos, as cartas de Paulo, todo o texto dos apóstolos Pedro, João, e com um objetivo de ir anotando tudo o que a gente vê de detalhes da igreja. Isso tem me edificado muito, irmão, porque a gente tende a ir se desviando, ou a gente tende a sofrer com algumas coisas no desconhecido, na incerteza, e a Bíblia nos dá claramente o que era a igreja, como funcionava, como fluía a igreja. E eu quero compartilhar nesse aniversário de 2 anos em contagem alguns desses pequenos detalhes que o Senhor tem me mostrado nesses textos. No livro de Atos, no capítulo 14, verso 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. De onde eram os discípulos, os judeus que afrontaram Paulo? Hã? Antioquia e Icônio. Apedrejaram Paulo os judeus de Antioquia e Icônio. Paulo volta para a cidade, dorme ali, no dia seguinte sai, vai a Derbe, prega o evangelho, faz alguns discípulos naquele lugar e volta para o lugar que eu não voltaria. Você está louco? Eles me apedrejaram, eu não sei, o texto aqui não nos mostra se foi semana passada, quantos dias, mas me apedrejaram lá, não volto lá não. Senhor, já fiz a tua obra lá, lavo as minhas mãos, tudo em paz, eu não vou. E aí eu aprendo aqui que na vida da igreja, nós vamos sempre enfrentar resistências. É possível que por causa da organização civil que nós temos hoje, a gente não seja mais apedrejado, mas a gente vai sofrer resistências. E nem porque foi apedrejado, Paulo desistiu da obra. Continua, vamos voltar lá e vamos continuar servindo o Senhor. Versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos. Irmão, olha a profundidade desta frase. Para mim, como pastor, isso aqui veio como um nutriente de ânimo, de vigor. Ah, meu Deus! No decorrer do tempo, ainda que apedrejado, ainda que resistido, eu preciso saber que tenho que continuamente trabalhar fortalecendo a alma dos discípulos. São muitas coisas, irmão. São muitas coisas que vão minando nossas forças, vão roubando a alegria, vão tirando aquele ânimo, e a nossa alma vai se esmurecendo, a ponto de Davi dizer assim: minha alma, presta atenção, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor, me obedece. É natural da igreja hoje, como era natural da igreja lá, que a nossa alma vá se enfraquecendo, que a gente no decorrer dos anos vai assim: ah, não estou tão animado mais não, ah, muita luta. É natural que a nossa alma no decorrer do tempo fala assim: eu queria ir para um lugar que já tem tudo lá fluindo, oh meu Deus. E tem alguns que realmente precisam ir para um lugar que já tem tudo fluindo, só senta à mesa, está posta, come, agradece e vai embora. Mas no estabelecimento, na formação da igreja local, a igreja, o corpo de Cristo, eu e você precisamos nos lembrar, temos resistências, temos dificuldades, e a alma de cada um de nós precisa ser fortalecida. Irmão, com o pastor, irmãos de Belo Horizonte, com o pastor não acontece isso não, sabe? O pastor nunca está com a alma enfraquecida, nunca, irmão. Pastor é Superman, pastor tem uma outra constituição, pastor não tem isso, não, diáconos também não. Diáconos não, Nilson, Bete, Francisco, Luciene, diáconos nunca ficam assim, estou cansado, eu não queria nem ir hoje lá. Irmãos, todos nós, a começar de mim, da minha esposa, dos líderes, dos obreiros, todos nós, em todo o tempo, sofremos dardos, ataques, e às vezes nem são perseguições, nem apedrejamento, não. Às vezes vem do nada um dardo para enfraquecer nossa alma. E nessa noite, enquanto estamos celebrando 2 anos de caminhada aqui, eu estou declarando em nome do Senhor Jesus que estamos descobrindo que lá no início da igreja também era necessário o fortalecimento da nossa alma. E nessa noite nós queremos nos fortalecer no Senhor para uma semana, para as nossas questões pessoais, mas para a vida da igreja. Vou perseverar. O versículo continua dizendo, exortando-os a permanecer firmes na fé. Diga para o irmão que está ao seu lado, firmes na fé, irmão. Permaneça firme, irmão. Não tira o seu investimento antecipadamente. Deixa o seu investimento por longos anos no reino de Cristo. Porque é seguro que o fruto virá. Senhor, eu quero me fortalecer, eu quero me firmar. O versículo continua dizendo, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Senhor, eu quero muito as bênçãos do Senhor, para nós aqui em Contagem, para os irmãos em Belo Horizonte, eu quero muito uma semana de bênçãos, de vitórias, recursos, soluções, mas Senhor, eu quero me lembrar que o que eu preciso é muito mais do que as bênçãos, eu quero o reino de Cristo. Eu quero o governo de Cristo na minha vida. E importa sofrer tribulações para que eu possa viver o reino de Cristo. O Senhor nos dá alívios, o Senhor nos dá bênçãos. Nesta semana eu ouvi uma professora lá do CTMDT interpretando um texto, e ela mostra no texto toda a dor e o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. E ela tem um dom da encenação de uma forma tão intensa que você fica realmente impactado ao ouvir os detalhes do sofrimento de Cristo na cruz. Às vezes detalhes biológicos, físicos. E no final, ela vem e diz assim, sabe por que ele sofreu tudo aquilo? Por mim, por você. Mas entenda uma coisa, ele disse, no mundo vocês também terão aflições. Aquelas aflições de Jesus na cruz vão impactando a gente, mas ela diz no texto, Jesus declarou, no mundo vocês também terão aflições. E ela diz no texto, mas terão também a funé, uma cama gostosa, uma comidinha quentinha, massagem nos pés, trocado para comprar um doce na mercearia. Ela vai citando no texto inúmeras outras coisas que me fez sentir, Senhor, apesar de ter aflições nessa terra, não são as aflições de Jesus. E não são só aflições. Nós temos muitas coisas maravilhosas de Deus que desfrutamos. Algumas delas tão bobinhas, segundo nosso conceito, mas tão importantes. Olha, eu posso hoje colocar um chinelo e vou ficar em casa sem fazer nada. Oh, que coisa maravilhosa. Há muito tempo que eu não podia isso, mas posso. Coisas simples do dia a dia que são bênçãos para nós. E nós precisamos nos lembrar disso o tempo inteiro, mas nós precisamos nos lembrar que as aflições, elas estarão presentes e elas nos conduzirão para o reino de Cristo. Porque o governo de Jesus não vem só por causa das coisas boas que nós temos nesta vida, vem por causa das provas e da nossa perseverança em ser aprovados. O reino vem. O texto continua dizendo, versículo 23, promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros. Segundo o nosso contexto religioso, irmão, social, democrático, a gente pensa, ao ouvir esta frase, na eleição das pessoas, em algo estrutural, em uma votação, em uma certa política para ver quem vai ser o líder ou quem serão os líderes da igreja, e a gente acaba misturando isso aqui com o nosso conceito religioso, eclesiástico, forçado, engessado de igreja. Mas não é isso. Paulo está dizendo, por onde ele passa, pregando o evangelho, ele vai levantando quem são as colunas da vida da igreja, homens e mulheres que vão se tornando colunas da vida da igreja. Nessa noite, celebrando 2 anos de igreja em Contagem, eu estou declarando com vocês, irmão, o Senhor está levantando homens e mulheres que são colunas da igreja. Coluna não sai e muda de lugar toda hora. Coluna se estabelece e sustenta o peso da construção. Deus está levantando entre nós homens e mulheres que são colunas. Em Belo Horizonte, os irmãos estão reunidos lá porque nós temos irmãos e irmãs que são colunas. A gente ainda tem um pouco disso. Ah, o pastor não vai não, então não vou não. Ah, eu gosto é quando é o pastor. Ah, para mim tem que ser o pastor. Mas nós já temos muitos outros irmãos que estão amadurecendo e reconhecendo na vida de irmãos e irmãs da igreja a unção, a autoridade, são colunas de Deus. Colunas de Deus. E o Senhor nos profetizou no ano passado, no aniversário da igreja, que estamos em 3 anos de um crescimento, de multiplicação, em que os irmãos estão se levantando para frutificar com os 12 ministérios, colunas. Eu leio aqui e eu entendo. Paulo vivia a mesma coisa. Embora não esteja escrito em detalhes, eu e você podemos imaginar a luta do dia a dia para a formação dessas colunas, irmão. Não é assim, ó, ontem eu encontrei com eles, gostei do sorriso, vamos, vamos, e, ó, tudo deu certo. Não, tem passo a passo, tem histórias, tem registros, tem marcas, tem forja do Senhor. É no decorrer dos anos que o Senhor vai gerando essa fusão, esse conjunto, esse corpo de homens e mulheres que são colunas de Deus na vida da igreja. Nesses tempos, o Senhor tem me falado algumas coisas. A vida de pastoreio é uma vida muito mais de Deus tratando com o pastor do que o pastor prosperando na liderança. Saibam disso, irmãos. A vida de pastoreio é muito mais o Senhor tratando conosco do que a gente exercendo dons de liderança. E isso é reproduzido também na vida de cada membro. A vida cristã é muito mais o Senhor trabalhando em nós do que nós trabalhando para o Senhor. E com o passar do tempo, as coisas saem da dimensão da empolgação e passam para a dimensão da realidade difícil dos desafios diários. Então, na vida da igreja, nós temos muitos irmãos que um dia chegaram, puxa vida, eu quero estar nesta igreja, que coisa linda, que coisa maravilhosa, a que eu senti, a que eu gostei, a que eu... E com o passar do tempo vão descobrindo as dificuldades, os desafios, os problemas, os defeitos. Ah, mas eu não queria isso não. Eu casei com ele, eu casei com ela, mas eu queria que continuasse como era no namoro. Eu não queria problemas, mas a vida é assim. Vocês podem se lembrar de um ensino que eu trouxe com um gráfico em que tudo começa com admiração. Passado o tempo, a admiração vai embora. Mas entra um tempo em que as coisas devem caminhar por valores, por perseverança. E o Senhor vai fazendo isso no meio da igreja. Nós não estamos aqui só para edificar a igreja de Contagem. Quantas igrejas o Projeto Adoradores já tem? Não, irmão. Se fosse para a gente ter igrejas, vocês não têm noção do número de pessoas que já me pediram para ser Projeto Adoradores. Se nós fôssemos edificar a igreja, Senhor, já temos 30 igrejas, nós já teríamos 30 igrejas, 30 pessoas espalhadas pelo Brasil que falou assim: eu quero andar com você, eu quero ser igreja Projeto Adoradores. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós é andar juntos um com o outro e cuidar das vidas, não construir uma igreja no sentido institucional. E no decorrer desses anos, nós temos vivido muitas coisas que, como eu disse no início, segundo o texto de Atos, nossa alma vai ficando fraca, em dia de desânimo. E cada vez que a gente enfrenta uma dificuldade, vive uma questão, aquilo vem com um peso, irmão. Você não tem ideia. Lembro uma vez que nós estávamos aqui já no iniciozinho, terminando a reforma, eu estava na esquina ali de baixo, em frente à mercearia, e eu falei assim: Deus, que coisa, que luta. E o Senhor falou comigo assim: meu filho, você já viu o tamanho da obra? Você acha que uma obra desse tamanho vai ser assim, ó, na flauta? Aperta o botão, desliga isso, dá um mergulho, volta aqui, aperta outro botão. Não, meu filho, tem aflições, tem lutas. E uma das coisas que Deus vai nos ensinando na liderança é que nem sempre as circunstâncias vão mudar, mas sempre eu posso mudar. Uma das coisas que Deus falou comigo: filho, sabe aquela frase, os pobres sempre tereis entre vós? Os pobres sempre tereis entre vós é um princípio. Existem personagens que estão presentes na sociedade todos os anos, todos os séculos, em toda a cultura, aqueles personagens. Você vai ter num bairro sempre os mesmos personagens. Você vai ter numa cidade sempre os mesmos personagens, mesmo que seja uma cultura lá na Índia, lá na Ásia ou lá na África, os personagens são os mesmos, seja no tempo de Jesus, seja no tempo de hoje. E na vida da igreja nós temos muitos personagens. Nós temos personagens que são universais. Nós temos os pedintes, toda a igreja tem. Nós temos os pobres. Nós temos o bêbado na porta, em qualquer igreja. E olha que eu visito igrejas, eu frequento, eu vou a igrejas ministrar, há anos que eu vou, tudo quanto é tipo de igreja. Eu viajo aqui no Brasil e fora do Brasil muito, irmãos. E eu encontro todos esses personagens. O bêbado da porta, o resmungão, o crente membro resmungão, o contrariado, está sempre contrariado, o intelectual, o teólogo, o discutidor. Temos aqueles que são meio, a gente vê isso, é meio doido isso. Temos aqueles que são perturbados mentais. Irmãos, são personagens universais. Temos um músico que não quer nada com a dureza, só quer tocar. São personagens universais. No contexto da igreja local, eu e você podemos sofrer com um desses personagens. Mas nós podemos mudar a nossa forma de reagir a eles, porque eles existem em todos os lugares. Quem é você? Qual personagem é você? Belo Horizonte, vocês estão me assistindo pelo vídeo, qual personagem você é? Nós temos um grupo de espectadores. Entre os espectadores de uma igreja, nós temos os amigos, os visitantes, os vizinhos, os acomodados, os borboletas, um dia está aqui, outro dia está ali, outro dia está acolá. Nós temos os que não sabem falar, estão sempre usando a voz, a fala, as frases, da forma que estraga tudo. Temos aqueles que são maravilhosos, mas sempre espectadores. Senta ali, assiste, recebe, vai embora, tem a sua vida e não se envolve mais. São personagens universais. Teremos em todas as igrejas. Eu já sofri com a Dani tantas vezes, se deixar, sofremos todos os dias com isso. Oh, meu Deus, aquela pessoa. De repente a gente descobre, ó, é um dos personagens universais. Então nós vamos lidar com ele de outra forma, com amor, com perseverança, semeando, mas sabendo que por enquanto é um universal, personagem. Além dos espectadores, nós temos religiosos. Nós temos todo tipo de irmãos numa igreja que vem com uma carga, uma herança de muitas coisas religiosas. São aqueles que têm a sua própria teologia, que querem dizer como a igreja deve andar, mas na hora H da oração, do evangelismo, do serviço, eles estão sempre com, ah, eu tenho um compromisso, ah, eu não posso, ah, eu tenho outra coisa, eu tenho outra coisa. Eu lembro no início da igreja, que chegou uma pessoa e falou assim, porque é um absurdo, vocês deviam cuidar dos adolescentes assim, assim, assim, assim, porque eu acho que a igreja, eu falei assim, irmão, obrigado, porque o irmão está falando essas coisas, vem cá, se o irmão está enxergando, nós vamos contar com o irmão, porque nós não temos uma pessoa que cuida disso, então a partir de hoje você vai cuidar disso. Tá. Daí duas semanas, se é que foram duas semanas, ele voltou assim, ó, eu não dou conta não. Ah, então não é só o cuidar das coisas religiosamente, tem que pagar o preço. São personagens universais e a gente vai aprendendo a não deixar nossa alma se enfraquecer por conta desses personagens. Pelo contrário, nós nos cuidamos, guardamos o coração para que a gente tenha condições de ser bênção na vida deles. Nós temos também os irmãos quebrantados. Pessoas que chegam na igreja com qualquer tipo de problema e desafio, mas são quebrantados. Você dá uma palavra, um culto, um louvor, um momento de comunhão, e aquilo mexe com a vida. Puxa vida, regou e já deu fruto, já o verde já está aparecendo, a folha já está aparecendo, Puxa vida, nós temos. São personagens universais em todos os lugares, nós também vamos ter eles. É que às vezes a gente acaba olhando demais os outros e esquece de prestar atenção naqueles que estão florescendo. Quem são os que estão florescendo aqui? Quem são os que estão florescendo em BH? Quem são esses quebrantados que, apesar de todas as dificuldades, todas as limitações, bebem, recebem da seiva de Deus e estão crescendo? E nós temos os comprometidos. Irmãos e irmãs que estão compromissados com o reino de Cristo, com as vidas, com a igreja. Quem você é? Porque dependendo do personagem que nós somos, nós vamos viver aquelas coisas que estão em Atos de uma forma positiva, negativa, frutífera ou estéril. Quem eu sou? Eu lembro de um pastor que me disse uma vez assim: meu irmão, na igreja tem duas filas, a fila dos que geram problema e a fila dos que resolvem problemas. Em qual fila você vai ficar? Assim, que coisa interessante. É, duas filas, em qual delas você fica? O que está sempre trazendo problema, dando problema, outros que são sempre a solução. Que personagem eu e você somos? O texto diz em Atos 16, acompanhe comigo. Atos capítulo 16. Chegou também em Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia, aumentavam o número. Alguns detalhes nesse pequeno texto aqui. Paulo se encontrou com um rapaz chamado Timóteo, filho de uma mulher judia e de um pai grego. Você pode imaginar, por esse detalhe mencionado, que era uma família cheia de culturas, cheia de hábitos distintos. Um humanista, racional, intelectual, como um grego, um litúrgico como a mãe judia, e que agora ainda tinha as questões cristãs, porque era uma judia com toda aquela tradição judaica, mas também cristã. Era um menino que poderia ter crescido sem referencial, mas se tornou uma bênção. Porque na vida da igreja, analisando os personagens, nós vamos encontrar muita gente que é uma bênção de Deus. Que são pessoas que tinha tudo para viver uma confusão, cheia de ideias, de culturas, de costumes, mas recebem o Evangelho e prosperam no Evangelho. Timóteo era um destes. Outra coisa que eu quero observar nesse versículo: eles passavam pelas cidades e entregavam aos irmãos os textos. Se fosse hoje, seria pela internet, seria o CD, seria o DVD, seria o e-mail. Entregava os textos que traziam as decisões tomadas pelos apóstolos e os presbíteros de Jerusalém. E eles iam espalhando aquilo pelas igrejas. E o texto diz assim: assim as igrejas iam sendo fortalecidas na fé. Em meio a todos os personagens de uma igreja local, o Senhor sempre vai trazer homens e mulheres que declaram o que Deus quer para a vida da igreja. E não diz respeito apenas a um homem, o líder, diz respeito às colunas que Deus vai levantando no lugar. Deus está levantando nesta igreja local homens e mulheres que são colunas. A obra está aqui há 2 anos por causa de homens e mulheres que são colunas, como lá em Belo Horizonte, como em Porto Seguro, em qualquer lugar da vida da igreja, por causa de homens e mulheres que são como Timóteo, que recebem, que são discipulados, que crescem nos dons, que se tornam colunas de Deus. Você e eu fomos chamados para sermos colunas de Deus. Mesmo que você tenha problemas, mesmo que você tenha dificuldades, desafios, fraquezas, põe isso no altar do Senhor, porque Deus te chamou para ser uma coluna, uma bênção, recebendo a instrução de Deus através dos apóstolos, dos presbíteros. Assim vamos sendo fortalecidos na fé. Deus quer nos fortalecer na fé dia após dia. Deus está fortalecendo esta igreja em Contagem, a igreja em Belo Horizonte, na fé, dia após dia. Eu posso ficar olhando só alguns dos personagens. E sempre ao redor dos personagens tem acontecimentos. Eu posso me afligir com os acontecimentos que envolvem cada personagem. Ou eu posso olhar para os personagens com o olhar de Cristo, de amor, de cuidado, não permitir que a minha alma se enfraqueça. Isso vale para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Vou mudar de emprego, porque aqui tem umas pessoas, você vai encontrar os mesmos personagens no outro emprego. Vou mudar de igreja, vai encontrar os mesmos personagens na outra igreja. O que tem que mudar é a minha forma de vê-los, de reagir. E no meio de todos os personagens e de todos os acontecimentos ao redor dos personagens, eu e você vamos poder permanecer firmes na palavra e prosperar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, e ver os frutos e crescer na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz, ainda no capítulo 16, o verso 14, certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Essa frase nos dá uma estratégia de igreja. Irmão, sempre ore para que o Senhor faça aquele visitante, aquele familiar, aquela pessoa entender as coisas de Deus. Senhor, abre-lhe a porta da palavra. Senhor, eu trouxe esse convidado, eu trouxe essa convidada. Senhor, eu tenho meu familiar, eu tenho. Ontem lá no café das mulheres, a Maria Isabel trouxe uma vizinha. Há 1 ano eu oro por essa vizinha. E ela entregou sua vida a Jesus ontem lá. Senhor, abra-lhe a mente para compreender as coisas de Deus. Que coisa maravilhosa. Então veio essa mulher. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lídia, uma mulher. E aqui o Senhor sempre me faz prestar atenção. Em todo tempo e em toda igreja que eu vou, em qualquer lugar, Deus usa mulheres de uma forma maravilhosa. No ministério de Paulo, muitas mulheres que eram estratégicas. No ministério de Jesus, muitas mulheres que eram estratégicas, colunas. O Senhor quer nos ensinar isso. Você, irmã, tem uma função no corpo de Cristo. Você, marido, promova o ministério que Deus tem na vida da sua esposa. Deus sempre usou as mulheres, e eu quero lembrar isso aqui, porque o Senhor tem me feito lembrar aqui, ó, filho, na vida da igreja, sempre, personagens universais, reúne os homens, um pouquinho de gente. Gente, vamos contar os testemunhos? Ah, tudo bem. Reúne as mulheres, mais mulheres. Vamos contar os testemunhos? Não dá tempo de tanta irmã que quer falar os testemunhos. Pergunta para o homem como é que vai, tudo bem. Pergunta a mulher, como é que vai? Senta aqui, vou te contar. Então há uma importância especial das mulheres no ministério de Paulo, no ministério de Jesus, na vida da igreja. Versículo 19, vendo os seus senhores que lhes fizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Volta lá no início, quando nós vimos que na vida da igreja tem resistências. Não vai ter mais açoites como aconteceu com Paulo, não vai ter mais apedrejamento como aconteceu com Paulo, mas vai ter todo tipo de resistência e de dardos. Mas na vida da igreja, como lá no início, precisa ser hoje, Paulo e Silas terminava tudo adorando a Deus. Em toda circunstância havia louvor e adoração. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, em que a gente se contenta com a tecnologia. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente abre o computador e assiste o filme que quer. Eu precisava de alguma coisa gostosa. Eu precisava de alguma coisa assim para me alegrar, para me relaxar. Eu precisava de alguma coisa, então eu vou para o cinema. Então eu vou para o shopping. Nós estamos vivendo este século. Mas continua valendo que se eu e você quisermos um momento de delícias, precisamos ir para diante do Senhor, adorá-lo. Meia-noite, Paulo e Silas estavam presos nas cadeias, mas adoravam o Senhor. Então, um terremoto aconteceu. Impossível pensar, impossível arquitetar, mas Deus interviu. Eu quero profetizar junto com vocês, irmãos, que nesta igreja, em Belo Horizonte, lá em Porto Seguro, em qualquer lugar onde o Senhor tem o seu povo reunido, se nós formos para diante do Senhor adorá-lo, Ele vai mover terremotos. Ele vai salvar vidas. A família daquele carcereiro recebeu Paulo e Silas, curaram-lhe as feridas, e ali houve a implantação do Evangelho de Jesus num lar, numa família. E Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, toda a tua casa. Nós podemos restaurar o que a Bíblia nos mostra que era a igreja, que é a igreja. Eu só posso mencionar alguns poucos detalhes. Irmão, se você começar a ler o texto de Atos com esse objetivo, Deus vai te mostrar inúmeras outras frases, episódios, acontecimentos, princípios que são a vida da igreja. Mas nessa noite eu quero deixar apenas esses. Tem dificuldades, tem resistências. Nossa alma se enfraquece, mas o Senhor fortalece nossa alma. O Senhor edifica e torna a igreja uma caminhada firme, minha vida e sua vida. É promessa do Senhor. O Senhor usa as mulheres na vida da igreja. O Senhor salva vidas. O Senhor salva famílias como do carcereiro. O Senhor faz tudo o que está escrito na sua palavra. E para terminar, Lucas 10. Abra Lucas 10 comigo. Jesus tinha 12 discípulos. Todos sabem disso? Jesus tinha 12 discípulos. Entre os 12 discípulos, Jesus tinha 3 mais chegados. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Entre os 3, Jesus tinha 1 mais chegado, João. Agora, além dos 12, Jesus tinha 70. E Jesus enviou 70. Tem um irmão, um pastor, que traz alguns estudos sobre a igreja local, e ele coloca essas figuras como elementos universais de uma igreja local. Sempre haverá a formação de um grupo de 70. Não são 700. Não são 20 mil membros. Sempre haverá um grupo de 70 que são os compromissados que saem para fazer a obra. Mas também houve um grupo de 120 que estavam no cenáculo e receberam o dom do Espírito Santo. Ainda há uma margem para aqueles que não são completamente enviados, compromissados como 70, mas que já receberam do Espírito Santo. E eles se multiplicam. E num só dia, a igreja passou a ter 3 mil. Quantos 70 haviam nos 3 mil? Quantos 12 haviam nos 3 mil? Quantos 3? Quantos um mais chegado ao Senhor pode existir no grupo de 3 mil? Que personagem eu quero ser? Eu quero ser um dos teus 12, sim. Mas eu quero ser um dos 3. E tem lugar para todos serem um dos 3. Se eu quero aprender sobre os personagens universais da igreja local, eu quero ser esse, o que recosta a cabeça no ombro de Jesus. Se é para eu ver sobre os personagens universais da igreja, eu quero ser um dos 12 discípulos. Mas o Senhor também enviou 70, eu quero ser um dos 70, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo semestre, nós vamos iniciar uma série de ações ministeriais aqui em Contagem. Muitos irmãos de Belo Horizonte vão poder participar. Nós vamos ter um trabalho com as crianças todo sábado aqui. Nós vamos começar o culto durante a semana. Nós vamos reativar as células na terça-feira. Nós vamos ter uma visitação toda segunda-feira nas casas. Quem são os 70 dessa obra? Você pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um dos 3, eu quero ser um dos 12, mas eu quero ser um dos 70. Nós queremos ver o Espírito Santo se derramando poderosamente aqui em Belo Horizonte, um tempo de muita unção de Deus, de oração, de busca do Espírito Santo. Eu quero ser um dos 120. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero ministrar isso para nós aqui, eu quero ministrar isso em Belo Horizonte. 120 irmãos que ficam em Jerusalém, adorando, buscando, se enchem do Espírito Santo. Se você quer ser um deles, diga amém. Mas eu quero também que o Senhor nos dê os grupos de 3 mil. Eu não estou falando de números, irmão. Eu quero que o Senhor nos dê os novos convertidos. Eu quero que o Senhor nos dê de sairmos por essa região aqui e vermos novas famílias convertidas a Jesus Cristo. Como ontem no café das mulheres, em todo momento que o Senhor nos permitir, eu quero, Senhor, ver novos convertidos através da minha vida. Eu quero. Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não vai ser fácil, meu filho. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo: paz esteja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos apegou ao pé, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, na verdade, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O Senhor diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. No restante do texto que lemos, o Senhor pode estar dizendo assim: a obra é difícil. Fácil. Você queria que fosse fácil os dois anos, filho? Não é fácil. Você queria que fosse fácil os 8 anos lá em Belo Horizonte? Não é fácil. Você queria que fosse fácil o casamento, irmão? Não é fácil. O trabalho, a família, as lutas, não é fácil. Porém, o Senhor diz assim: eis que estou convosco todos os dias. O Espírito Santo vos conduzirá em toda a verdade. Eis que vos designei para que vades e deis fruto, muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Não existe nenhum outro investimento que vale a pena como o investimento no reino de Deus. Não existe nenhum outro investimento, seja físico como esse daqui, seja espiritual, em cada batalha, em cada luta, que tem fruto eterno como no reino de Deus. Estamos completando 2 anos aqui. Esse ano estamos completando 8 anos em Belo Horizonte. Estamos completando 6 anos em Porto Seguro. E não vamos parar. O Senhor vai nos dar alegria de, se ele não voltar, velhinhos, sentados lá na frente da igreja, honrados por inúmeros outros líderes que ainda nem nasceram, e chorar de alegria, e falar assim: valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Não é fácil, não foi fácil, mas valeu a pena, Senhor, porque quem vai à nossa frente é o Senhor. Quem vai à nossa frente é o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Quem nos dá o fruto é o Senhor. A igreja de Jesus. Você que está me assistindo em Belo Horizonte, irmão, você não é apenas um espectador. Você não é um daqueles personagens que só traz problema. Você é um chamado de Deus para ser coluna. Vocês aqui, irmãos, serem colunas de Cristo no corpo de Cristo, na vida da igreja. Eu quero abençoar cada um de vocês para prosperarem no reino. Já sabem, porque está escrito e porque eu falo continuamente a vocês: não é fácil, tem luta. Cada personagem desse universal vai nos arrancando a força. A alma às vezes fica lá pequenininha, mas, irmão, tire os olhos dos homens e põe o alvo no Senhor Jesus. o Senhor vai abençoar cada vida. Vamos olhar com amor para cada um, mesmo que seja aquele personagem mais difícil, vamos ministrar com amor a cada um, vamos cuidar e nós vamos ver o Senhor atuando na vida de cada um, a igreja crescendo, vidas sendo salvas, nós sendo edificados, transformados. Você crê nisso, irmão?